884, após a passagem do Airbus da Oceaner, ingresso a Juliette, posição número 9. Gente, após o Airbus da Oceaner, Juliette 19, o 884. Lida da presente, boa noite, 89. Azul 4209, essa identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste na 012, da presente, a de Bonfi, autorizado. Descer a 4 mil pés, 3209. Bom, Salvador, passaredo 2224, é o livrão, você escuta? 24, táxi aprovado, Alfa mantém antes da Juliette, vou dar negócio. Alfa mantém antes da Juliette, 2224. Bono 884, só confirmando o ingresso, portão 09. 709, 1884. Bono 776, ingresso, portão 07. Portão 07, bom, 776. Pedro. Oi. Torre Salvador, 6201, próximo ponto de operação. 6201, alinhar e decolar 10, 80 graus, 10 nós. Teve decolagem 10, 6201. Juliette, remota 14. Ok, via Juliette, remota 14 para o 2224. Bono 604, pronto, Copa. Sente apenas um instantinho para a Copa, ok? Gol no 604. Tudo bem. Para o taxi 7720, 3 horas e 5 barulhos com 4 nada, bom. Webjet 6720, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, ponto de espera torre 1 no 1, decimal 612, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 3512, obrigado, 04, agora sim, pelo copo. Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 119. Decola da 10, vai manter a proa após decolagem até 2 mil pés, após iniciar curva à esquerda, vai manter a radial 350 do VOR Salvador por 20 milhas e após voo a posição alvo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5033 no transponto. Eu reporto, após 20 milhas do... vai manter a radial 350 de Salvador até 20 milhas e após voa posição Alpo Alfa Lima Bravo Oscar. Ok, então Fortaleza 370 via Pesulu 19, decolada 10, manter a proa até 2 mil pés, após curva esquerda intercepta 350 de Salvador até 20 milhas após Alpo, aciona 5033 com controle 198 ou no 604. Protegimento correto, estamos prontos para o pushback, saneamento 08, gol no 604. Tamaremos, o 604, obrigado. Fala Salvador, 3152, agora pode iniciar o push. Afirmativo, no 03, autorizado, chame táxi, 3152. Fizeram o pushback, saneamento, passará a táxi, 3152. Para o táxi, transfere torre 1 no 8, decimal 612, ok? É, para táxi já vai chamar a torre 186, na sua escuta até lá, 3152. Trono 405 na escuta. 405. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 1 no noite, decimal meia dúzia. Noite, meia dúzia. Puxa, obrigado. Oxalé 6310 na escuta. Uno 604 na escuta. 604, prossiga. Para acionamento, táxi, decolagem, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado. Oxalé 6310 na escuta. Autorizado da El, Oxalé 6201. Direto da El, 6201. Gol 1889, chame Recife 1251, no alternado no 3325. Meia dúzia, ok? Direto com a torre 286, obrigado, boa. Normalmente. Mike Zulu 6661, Telechão localizado. Mike Zulu 6661, complete final, call tower 118.6. 118.6 for final, Mike Zulu 6661. Tower, good evening, Mike Zulu 6661 on final, runway 10. Zulu 6661, expect runway vacated, wind is 080 degrees, 120 knots. Copy, expect runway vacated, Mike Zulu 6661. 6720, autorizada a decolagem, 80 graus, 12 knots. Salvador, Oceaner 6310, está na pole position, com deck acionamento. Gente, aguarde 6310, iniciar num. Então, 3662, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantém o nível 060 na proa de Mari para interceptar a chegada. Na minha escuta, reposto pronto. Estará pronto, direito o táxi, na porta espera na sua escuta, está 3152. Sim, maior, 405. Boa noite, é o gol no 405 para o segue acionamento do Gate. Autorizado, chame táxi no 405. Chamada para o táxi. Zulu 6661, clear to land runway 10, check landing gear, wind 080 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, landing gear down and lock, Mike Zulu 6661. 6720 ao 09198, uma boa viagem. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, ponto espera pronto, está 3152 e joga a aeronave na curta final. 3152, após a aeronave na curtíssima, na curta da 10, alinhar e manter. Após a aeronave na curta final, alinha e mantém, posta no 0, está 3152. 6310 da Oceané, pole position, autorizado puxar a chame táxi. Autorizado puxar acionamento, reportará para o táxi do Oceané 6310. Salvador, o MM-720 poderia voar da Elda presente? Eu chamei 6201 apenas para confirmação, a base da Eva Voleda, depois de Leda Bideve. Confirme, eu chamando 6201? Afirmativo, eu chamei 6201 após a posição da El, voa Leda, depois da Leda é que voa Bideve. Ok, nós estamos fazendo um pequeno desvio aqui, então entendeu que da El, Leda, Leda Bideve. Após desvio vai voar então Leda. Afirmativo. Web 6720 autorizado para o Gidael. Gidael, 6720. O Xené 6313 reduza para 2209. Xené 6313? Você chega a controlar do Xené 6313. Reduza para 2209 o Xené 6313. 229 o Xené 6313. O Azul pode executar o procedimento? 4209? Após Pelô, desça para 2.000 pés, o ajuste meio 12, livre LS, reposta estabilizada. Pelô 2.000, livre LS, chamará com a 209. Obrigado. Passareiro, mantém a escuta, viu? Ah, tem escuta, é 204. Grau 12 knots. Livre decolagem, 0-3-1-5-2. Mais aproximadamente 30 milhas, 6201. 30 milhas? Afirmo, 30. Gente, eu irei informar o centro. Obrigado. 4, prossiga, boa noite. Por gentileza, dama remota no 4, gente, da Whisky, nosso repetitivo para Juazeiro. O plano, o 2224. Era os 22 e 25. Torres, Salvador é o gol no 405 para o táxi. Tem 3 horas e 50 de autonomia. 136 a bordo e alterna campanha. Na direita, fonte espera, reporte pronto para decolagem no 405. Direita, ponto de espera da 10, reportará pronto. O gol no 405. O passaredo foi para as 22 e 25, plano? Nesta proa, é autorizada descida para 3.000 pés, ajuste 1012, aguardando o último vetor para interceptá-la. Descida para 3.000 pés, você na proa, aguardando o vetor do Xander 63. Boa noite, 3152 Atan, Libra 2.000 pés, perfil Puka. Atan 3152, contato radar na decolagem, sua para 330, sai da Puka. 330, sai da PUCA, TAN 3152. O Xané 6201 apenas para confirmação, terá que manter essa proa para desvio de formação por 30 milhas. Confere, o Xané 6201? Confere, pode chamar já o centro 6201, daí coordena direto com ele? Já foi coordenado com o Recife o desvio de formação do Xané 6201. Chame o mesmo agora na frequência 1251, alternado no 3325. 251-3325, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. TAN 3305, transfere. Potência de formação X-ray. TAN 3305, acena de identificação, autorizado, chegada a Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, 3305. Azul 4209 estabilizado. Firmo. Completo final, torre 186, bom pouso. 186 até. O Xanar 6303, curva à esquerda para o 150 para interceptar o localizador. Desça para 2.000 pés, o ajuste permanece 1012, livre LS. Descendo para 2.000 pés, curva à esquerda 150, está no seu lock do Xanar 6303. Portanto. Foi Salvador, gol no 450 da 10. Ponte espera, no 405. Agora, Mike Mike Zulu 6661 approaching Juliet. Continue taxiway Alpha and next taxiway it's Juliet, okay? Taxiway Alpha and next runway is Juliet. We were told to report before Juliet. 09, cheque trem, pouso autorizado no 0, 080 graus, 12 nós. Livre pouso, trem baixado travado para 209, confirma o vento? 080 graus, 129. Grapto. 6661, Juliet, send 11. Seguindo. Juliet, taxi, Juliet, send 11. Taxi to Juliet, to send 11, Mike Mike Zulu, 6661. Chanel 6313, complete a aproximação, reduza para a velocidade de aproximação, irá seguir como o número 2, aeronave que precede, 7 milhas à sua frente, bastante reduzido. Torre agora, 1186, tem um bom pouso. 1186, obrigado. Jet 6720, chame Recife, 251, alternado no 3325. 25, acionamento com 1604, estamos 28, por aí. Gente, aguarde para iniciar o push no 604, portão 8. Ah, sua escuta, 04. Salvador, Chanel 6303, passando externo, baixado e travado. Continue a guarda pista livre, o 6313, o ajuste 1092, o vento 80 graus, 12 nós. É. No solo 20, livre direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no FAT pessoal. E a Alfa, reportaria antes da Juliette, 4209. E os dois reportaria estabilizado em LS Pantanal, o Tantri 4362. Chama o táxi. 6313, 080 graus, 10 nós, pouso autorizado no 0, cheque trem. Deve ter pouso. Vocês estão na 0, tem embaixada travada, né? 63, 19. O Uno 613 está pronto para a cópia? O Gol 1613 está pronto. Salvador, Brasília, 360, Pezulu 97, pista no 0, curva direita, saída Gole, Porfito. Controle 119 décima 8 e o transponder é o 5572, o Gol 1613. Então está autorizado 360, Pezulu 17, decola da 10, curva direita, Gole, Ofito 198, 5572, é o Gol 1613. Correto, 1613, portão 7, chama pronto. Maravilha. 405, alinhar e manter após o azul, após o Ocean Liner curtíssimo. Após o Sam 3152, chame Recife, 12685, alternado no 2545. 1685, alternado no 2545, Sam 3152. Pode somente a cópia, ok? O ajuste no 012. Ok, estamos na guarda, o ajuste 1012. 6313 no solo aos 22, livre à direita, táxi via Alfa na minha escuta até o pátio principal. Via Alfa na 3325, São 3305, desce via para 2000 pés, ajuste 1012. Via 2012. Quatro zero cinco, decolagem autorizada, 80 graus, 10 nós. Estabilizado? Estabilizado, avistando o São 3662. Complete final, torre 1186, bom pouso. Completa 1186 agora, São 3662 de cá. Agora o voo 604, temos 145 a bordo, alterna Recife, com 3 horas e 40. 05 Juliette Alfa, até o ponto de espera na minha escuta, no 604, reporte pronto. Juliette Alfa, ponto de espera 10 na sua escuta, reportamento lá, no 604. Próximo Juliette, 429. O azul após a passagem do gol, portão 8. Azul, gol, portão 8, 429. No 405, aos 24, 19 e 8, boa viagem. Salvador, muito boa noite, é o Santo 3662, passando em terra, baixada travada, final da 1-0. São 3662, checado o trem, pista no 0, 080 graus, 10 nós, 1012, pouso autorizado no 0. 1012, livre pouso na 1-0, cliente Santo 3662. Via 3-1-0 da Oxané, após o passagem do TAM na curta da 1-0, alinhar e manter. Após a passagem do TAM, alinhar e manter, Oxané, 3-1-0. Primeira frequência do controle, igual ao 405. 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle, Salvador, igual ao 405. Gol no 405, contato radar na decolagem, sua para 360, seta Gole. 360, Gole, gol no 405, fechou. Parada. 6313, portão 1. Posso seguir da presente? Pode prosseguir, portão 1. Torre, autorizaria o pushback acionamento do 2224 e a gente copiaria durante o táxi? 3662 no solo aos 27, fibra direita, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, fibra na direita agora, o 3662. Salvador, eu passarei os 224. 6310, 080 graus, 10 nós, decolagem autorizada, 90. Livre de decolagem, 3-1-0, obrigado. 2224, copia? Afirma. Juazeiro 350, o Pezulu 19. Vai decolar da pista 10. Vai manter a proa até 2000 pés, após curva à esquerda. Vai interceptar radial 350 de Salvador até 20 milhas, após direto a posição Bangu. Controle 198, transponder 5045, 2224. Tá bem, então está 2-0-350 para Juazeiro, que é Apêndulo 1, decolda 10, mantém a frota mesmo perto, na esquerda, decreta 350, 20 milhas, pode voltar para o Bangu, 5045, e controle 198. Correto, 2224, remota 14, autorizado, puxar, chame táxi. Autorizado, puxar, acionamento, remota 14, 2224. 1604, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 1604. Controle Salvador, M6742, cruzando 210 para 150. 0 aos 29, 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Zero, cinco, zero, Namari, está com a informação do Lula, 7742. TAM 3305 estabilizado? Estabilizado, visual copia. Complete final, torre 118.6, bom pouso. Obrigado. Boa noite, TAM 3305, está estabilizado no ILS da pista 10, visual. 3305, continue, aguarda pista livre, 80 graus, 10 nós. Aguarda pista livre. Oi, TAM 3305, está aguardando o batizador. Decolagem autorizada, 80 graus, 10 nós, pistão 10. Iniciando, 604. Salvador, 3, 4, 0, 4.